Bavaria 12545, bom voo. 2652545, obrigado, bom dia, 9144. Trepe 5415, pushback acionamento. 5415, autorizado o posicionamento no pote 4, chefe táxi. Autorizado o posicionamento, chamada para o táxi 3545. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Quebec. Eu não tenho seu plano, qual o destino, horário, por gentileza? Só um instante, aguarde o Papa Romeu, Romeu, Romeu, Quebec. Romeu Alfa, Quebec, ok, só um instante. Romeu Alfa, Quebec, o plano foi apresentado aqui em Salvador, por quê? É 1143, desce a 4000, ajuste no 020, chegada bom, filho. 4000, 1020, 1143. Estabilizado, Gol 601. Torre 1601 no 118.6, checa trem, bom pouso. Obrigado, amigo. Torre Gol 601, boa. Gol 601, boa. Tem livre pouso na 1-0. O vento é de 1-0 graus com 612 nós. Check trem. Baixar de checar. Para o táxi do Trepe 5415, está com 64 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia e vai alternar Salvador. 50, 050, a chegada é a Mari. Na Mari 050, voo 9612. 01 no solo 25, livre direito no 21, décima 9. Direito 219, reserva. Torre 108.6, obrigado, senhor. Bom trabalho aí, um bom resto de domingo. Siga. Então, negativo, eu não consegui contato aqui com a IES, então um colega nosso desceu lá pra ver se consegue lá na sala IES, ok? A gente não Pra gente não chegou nada ainda aqui. Em que horário foi apresentado o plano? Você sabe isso? Agora há pouco? Fala o 601 no livrão na sua escuta. Ok, Romeu Alfa Quebec, tô ciente, tô agilizando aqui o máximo pra conseguir um contato lá com a ele. Fala com o 601 no livrão. O 601, prossiga via Alfa e chama antes do ataque seu Juliette. Alfa, seu Juliette, 601. Prodiduna, 6143. Vai sim na Prodiduna, 6143. IP 54 no 5, oh, perdão, o Guru 601, está livre ingresso da Juliette para o portão 04. Tan 3567 na escuta para cópia. 3567. O Tan 3567, autorizado para Brasília, nível de voo 380 pela Ampla Zulu 17. Decola da cabeceira 10 com curva direita. Subida árvore, transição Elefa, o transponder é 5522, controle 120, decimal 8, Codex. Tá 3567, correto, cotejamento, chama para o acionamento, para o portal 5. Controle Salvador, boa tarde, 35415. Decolou nessa escuta. 154 no 5, contato, sobe ao nível 120 na saída Coral. Subindo para 120 na Coral, 54 no 5 da Trip. Direto. Subvetor para sequenciamento, esquerda para 005, limite ao lock. Esquerda 005, limitado pelo localizador. 1612, mantendo 209. Grato. Passou 3-2, apresente pro de Pelô. O senhor sabe a primeira aerovia, a rota? Viper Zulu 21, desce da El Leda. Preciso checar a transição, ok? Romeu Alfa Quebec é o solo voltando. Upper Zulu 21 será Arbor Transição Elefa a saída, ok? Qual o nível, o tipo da aeronave, o senhor pode adiantar? Só um instantinho aguardando o Romeu Alfa Quebec. Decola da 1-7, está no parte da bata, é isso? Ok, gente, só um instante. Posição 2856, livre posicionamento, chame táxi, o altímetro no 020. Romeu 1-2, completa agora a direita pro 050. Direita 050, Romeu 1-2. Sou 3-2, descida está autorizada até 4 mil pés, o ajuste é 1-0-2-0. É 4-0-0-2-0, pastor, 3-2. Meu 1-4-3 pulou aqui agora, esquerda, 1-0-6-5. Ok, 1-0-6-5, Oceaner, 6-1-4-3. O gol no 6-1-2 pulou, direita, 0-9-0. Direita 090, o gol no 6-1-2, reportará estabilizado. 6-1-2 descendo para 2 mil pés, ajustado no 020. 2020, 612. Ok, so, Condo 077, clear to Frankfurt, flight level 310. The first airway, Upper Zulu 10, up to November Tango Lima, VOR, after Upper November 873 up to India Bravo Alpha Golf Alpha position, and after that we'll follow in accordance to presented flight plan routes. Take off runway 10, left turn, Puka departure and ZPAR transition. Transponder 5511 and departure control frequency 120.80, near vector. Oceaner, 6143, baixa de travada. 6143, reporta marcador externo. Reportará. O India Papa Alpha Romeo, position, ok? That's correct. And just to remark, you need to request for further flight level changes. Condo 077, confirm, are ready for pushback. Para o 6143, pista molhada ainda? Negativo, pista molhada ainda. Ok, a gente está 0.3 milhas externo agora para estar travado no 6143. Tá, 3-4 visual, tem livre pouso na 1-0, venta de 1-8, 0 graus, 7 nós. Diz que a pista esteja úmida, que já faz uns 20 minutos que choveu aqui. Ok, 20 minutos que choveu então, pista úmida, 6143, está livre pouso então na 1-0? Afirmo, 180 com 7. Ok, grato. Quebec, correto. Para acionamento táxi decolar, chamará a torre 18, meia dúzia. É o POB, hein? Por gentileza, novamente. O Romeu Alfa Quebec, Cooper, meia dúzia a bordo, Confins 430. Torre 18, meia para acionamento, boa noite. Paulo Salvador, boa noite. Para o Galeão. E a 720 Galeão, aprovado no 360, via Alfredo 10, subida da Realeza Brinque, curva direita após a decolagem, 5532 é o código, 1208 é o controle. Autorizado o Galeão no 360, via Alfredo 10, subida da Realeza Brinque, primeira curva direita, transponda 532, controle, 120, mal 8, da 720. Correto, para o perspectivo também. Chamará para o Pinsec, Táxi, 186-184, Natal, 2010. Táxi autorizado em Vialta, ponto de espera, chame torre 286. Vialta, ponto de espera, 286. Bom, obrigado, boa tarde, 69. É ponto de espera, você decola de imediato. Manter a ponto de espera, Gol, o noite 5-6. Stand by for pushback, stand by for pushback, converter o canal. Oceania 63-6143, no solo agora 39, livra direito no 219. Direita 219. Salvador, Gol no 612, baixou e travou, uma boa tarde. Boa tarde, Gol no 612. Quanto na aproximação, 1.020 no altímetro, aguardando apenas a pista livre. Aguardando a pista livre, 612. Sim, para pushback, acionamento. Gente, aguarde. Estou no porto 50, vai passar uma bota. 73894, desce ao 050, chegada Mare. 050, chegada Mare. Pouso na 10, o Tata de 1, 0 graus, como é que vai? Livre pouso na 8-5-6, após o tráfego da companhia na curva final, Lima, tá em pista 10. Go ahead, sir. Three minutes. Caramba, é 143 na alta da Juliette. Leão no 43, aguarde. 38-94 para o sequenciamento. Sim. 42. No solo agora, 41, livre à direita no 2, no decimal 9. Gol no 6, 1, 2. 1, 6, 1, 2. Chama as solas livrando. Gol no 6, 1, 2. Salvador oficial, 0, 2, 2. Fica mais técnico. O pastor 32, proa de duna descendo para 2000, está livre LS, é ponto estabilizado. Proa de duna descendo para 2000, pastor 32. Pastor estabilizado em LS. O ajuste no momento é o 0020. 0020, pastor. Chamada, espera para o Santos 3567. 3 minutinhos. Gente, obrigado. Solo Salvador, gol no 612, Ivan Cisco. 612, possível alfa, também, Juliette. Alfa, chama-se da Juliette, 12. 70 graus, com 6219. Faz um footback e acionamento. Aguarde, 6701. Badando, 6701. Condor, gira 77, clear, se estiver querendo disparar, please call me for taxi. Ativo Romeu Alfa Quebec, reporto no ponto de espera, 1.020 no altímetro. Cabeceira 17, Romeu Alfa Quebec. 1856, os 43, chama o controle 120.8. 856, 208, boa. Boa noite, de gol 1856, decolou de Salvador. Contato, sobe o 390, C da PUCA. Paz 2000, pode voar Aru? Tentaremos a coordenação, nós 56. Meia. Você é 3, confirma indicada. 3, mantenha, está reduzindo para 209, para mantenha 250. 73, o TAM 3894 reduz para 220 nós. O meu FQBEC pronto. Livre decolagem, piso 17, o vento 1970 graus com 08 nós. Então, feito um trechinho da Tec 80 estado, então a gente tem que ficar nesse jogo de cintura o tempo todo, liberando um e segurando o outro. Então, eu vou pedir pra você ter um pouquinho de paciência, ok? Tá legal. Localizado, 3567, posicionamento, 05. Meu maior Quebec decolou, mantendo a reta. Afirmativo, decolou os 46, como um foguete, chama agora o controle em 120, décima 8, bom voo. Gato, 208. 4 no 5, o serviço do radar está encerrado, aproximando da posição coral agora a 6.8 milhas. Chama o controle de Leos na frequência 120, décima 1, no bom voo. 201, obrigado, boa tarde. É Portugal 022, clear take off runway 10, the wind is 170 degrees with 09 knots. É Portugal take off runway 10, I'll see you later. Direto Alefa. 380 direto Alefa. Voo no 1-1-2, aqui está com o feedback do SAM. Assim que mesmo libera a passagem, pode prosseguir via Juliette, portão 03. Assim que para liberar a passagem, prossegue para o 23, voo no 1-1-2. Gente, grato. Para 1273, desce para 2000 na Pro de Duna, livre LS, reporte estabilizado. 2000 na Pro de Duna, reporte estabilizado, 1273 a 1. 283 a 1, 0 Deus. Muito boa tarde, Fiscal 0 é bom, amigo. Zero ajuste. Alfa Quebec está cruzando. Gente, grato, Romeu Alfa Quebec. Salvador, boa noite, Airport Ground 022. Airport Ground 022, radio contact on departure, climb to level 370, book a departure. I've cleared Airport Ground 022. Condor 077 clear taxi via Apron 1, India now. From holding point to contact Tower 118, this is Motley. Condor 077 repeat taxi via Apron 1, India, Alpha holding point number 10, contact Tower 118.6. 118.6. I confirm 118.6, Condor 077. Pastor 32. Tudo espera, vai chamar a torre 18.6. Aqui, você tem como fazer 3 pontos, não pode esperar chamar a torre 18.6. Tem fixo, livre pouso, pista 10, Pastor 32. O vento 170 graus com 08 nós. Chama agora Recife, frequência 12685, secundário 12545, bom voo. 2685, 2545, boa. O gol no 273, confirme a proa. A direita de 12. Tente condições com a esquerda na proa 155 pro Lock. Ainda não, o pastor não conseguiu contato com a. Então já está na curva final. Salvador, pastor. Pastor 32, se a pista está livre, em contato com a torre aqui. Chama 118.6, secundário 219. Pastor 32, controle. Firmo. Vento 170 graus com 08 nós, 1020 no altímetro, livre pouso, pista no zero. Pouso, pastor.